maltrata, judia, mas não vá. Ficar sem seu amor vai ser ruim, mas sem seu amor na cama vai ser ruim demais. Não fala que não tem mais beijo, ai, ai, ai, ai, ai. Não fala que não tem mais jeito, se não seu baby vai virar um bebo. Se não seu baby vai virar um bebo. Se não seu baby vai virar um bebo. Não deixa o seu baby virar bebo. Sonorização profissional. Se você for embora, coração na hora pode até parar. Se você for embora, sabe, essa saudade vai me torturar. Ousa, pisa, maltrata, judia, mas não vá. Seu amor vai ser ruim, mas sem seu amor na cama vai ser ruim demais. Canta, deixa! Não fala que não tem mais beijo, ai, ai, ai, ai, ai. Não fala que não tem mais beijo, se não seu baby vai virar um bebo. Se não seu baby vai virar um bebo. Se não seu baby vai virar um bebo. Cássio CDs. Bora apaixonar, galera, nego, velho.